volta comigo. Ai, mariposa do amor, oh mariposa do amor, que só judia de mim. Voa, amor, voa, amor, e pose aqui do meu lado. Voando de flor em flor, se perdendo em seus pecados. Valdir Santos, comunicando. 5h55. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Gilberto e Gilmar, Assino com X. Antes, Mato Grosso e Matias, Mariposa. É só diminuir um pouquinho só, viu? E Jean Giovanni, Taça. Aí ficou chique. Mas acho que tem que diminuir mais um pouquinho. Taça de Pranto. E Eduardo Costa, Acabou o Amor. É o sucesso sertanejo. Você tava legal, agora ficou ruim. É. Só encontra aqui, ó. 150, a Rádio do Povo. Faltando 2 minutos para as 6 em Marília. Um abraço, gente de Marília, de toda a região. Eu vou embora. Volto amanhã, às 4:30 da manhã, se Deus quiser. Agradecemos a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Pedimos as suas bênçãos, a sua proteção, a sua orientação para todos nós, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. Continuem aqui a seguir o Giro de Notícias, o Padre Pedro Henrique e todos os detalhes do esporte no Panorama Esportivo. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Super Rádio 950, a voz do povo. O que é notícia no Brasil e no mundo, você ouve agora no Giro de Notícias 950. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias 950. Plantão policial. A polícia está investigando, através do quarto DP, a prática do furto da motocicleta. Ultimamente, é só motocicleta, hein? É aquele caso da dona a Nayara Fernanda, né? É uma CG 125 Titan, prata 2003, placa Marília, DGR5383, lá do Jardim é Fontanella. Essa motocicleta, o detalhe é que ela foi retirada, furtada, do interior da própria casa da vítima, lá nesse endereço, localizado no Jardim é Fontanella. Agora, um outro caso semelhante na Carlos Gomes. Bom, aqui na Carlos Gomes, vejamos o que é que aconteceu em relação ao desaparecimento. É de uma Honda Bis. Avenida Carlos Gomes, área central de Marília, né? A Silvana Cardoso é vítima. A moça Silvana Cardoso, ela é uma operadora de produção. Silvana é dona de uma Honda Bis branca, é 2015, hein? A placa Marília, FPK 9460, branca, a Honda Bis da moça Silvana. E, bom, aí, mas aqui depois, viu, houve a localização da Honda Bis na Prudente de Moraes, ali próximo ao calçadão. E é totalmente intacta, inclusive com o capacete que ela havia deixado. A vítima entrou na posse da moto no próprio local do encontro pelos policiais militares. Ou provavelmente ela deve ter esquecido a moto onde havia colocado, né? Estacionado então. Mas está aí o caso, a recuperação devida, né? E a devolução à proprietária, intacta. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. 950. Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas de todo o Brasil, quem aqui vos cumprimenta sou eu, Padre Pedro Henrique, e eu quero agora elevar ao seu coração essa paz, este amor, esta alegria. Eu quero trazer ao seu coração a paz do Senhor Jesus. Meus amados e amadas, aonde você estiver agora, de que maneira estiver, eu quero que você receba este abraço, esse carinho, essa paz, que você receba as minhas orações. Estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais uma batalha espiritual, e hoje eu quero rezar por você, hoje eu quero rezar pela sua vida, hoje eu quero trazer você até o colo de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a nossa oração, o nosso momento de reflexão e paz. Eu quero colocar você aqui no altar da prece. Eu quero trazer ao seu coração essa paz que vem do coração de Deus. Por isso, prepare esse copo de água, prepare as fotografias, convide um amigo e deixe Deus abençoar você. Deixe Deus hoje abençoar a sua família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. É, meus amados e amadas, e nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, estamos iniciando mais uma semana. Hoje é 18 de janeiro de 2021. Quantas e quantas coisas precisam ser mudadas? Quantas e quantas maldições precisam ser desfeitas? Quantos e quantas de nós que agora sofrem, que agora choram, que agora estão aqui diante do rádio precisando de uma mudança? Quantas pessoas que agora precisam do milagre, da cura. Quantas pessoas que agora precisam dessa libertação. Pessoas que agora clamam a Jesus que derrame o seu sangue precioso. Que liberte, que traga essa direção, essa paz, que traga essa força. Quantas pessoas que estão aí perdidas, desorientada, sem direção, sem força. Pessoas que precisam abrir os seus caminhos. E hoje, diante de Jesus, diante de nossa mãezinha Maria, nós queremos pedir que ela passe na frente, abrindo portas, abrindo caminhos, trazendo a direção, trazendo o milagre a nós, trazendo o milagre à sua família. E você que agora reza comigo, peça a Jesus, peça ao Senhor nosso Deus a libertação. Peça hoje que o Senhor Jesus venha derramar esse milagre, essa bênção. Que o Senhor Jesus venha derramar esse Espírito Santo. E abrindo esse programa de hoje, abrindo essa manhã, deixe que a glória de Deus, que o poder de Deus venha derramar sobre o seu coração. Momento de reflexão e paz. A maior corrente de fé. Do rádio Meus amados e amadas, estamos começando, né, mais esse momento de fé. Estamos abrindo essa grande corrente de preces, estamos abrindo essa grande corrente de paz e de amor. Não existe nada mais importante, não existe nada mais poderoso que o poder de Deus. É esse Deus que cura, esse Deus que salva, esse Deus que liberta, esse Deus que faz maravilhas. E amados, essa semana é a semana da abertura da nossa novena de Maria Passa na Frente. É, vai ser um grande divisor de águas, vai ser um grande divisor, né? Um grande partir de todas as coisas. Por quê? Porque nós sabemos que é uma novena para abrir os caminhos. É uma novena para aquela pessoa que disse, cansei, eu quero mudar. Para aquela pessoa que diz, padre, eu não aguento mais o sofrimento, né? Eu não aguento mais a dor, o desespero. É realmente pedir a mudança, a transformação. Naquelas bodas em Caná, Maria chegou até Jesus e ela disse, olha filho, eles não têm mais vinho. Não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem mais esperança. Maria disse a Jesus, olha, eles precisam de um tempo novo. Jesus disse, olha, mas ainda não é a minha hora, ainda não é o meu momento. Mas Maria disse a Jesus, Maria, olhando a Jesus, disse a ele. E depois, olhando aos que faziam a festa, disse: encham as talhas de água. Encham as talhas de esperança. Encham as talhas do milagre. E aqueles que serviam a festa imediatamente foram e encheram as talhas de água. Prepararam o milagre. Então, quando Jesus estendeu as mãos sobre aquelas águas, o milagre aconteceu. A transformação aconteceu. Quando Jesus estendeu as mãos, a água transformou em vinho. E quando o encarregado tomou daquela água, ele disse: todo mundo serve o vinho pior e deixa. Todo mundo serve o vinho melhor e deixa o pior para o final. Mas vocês guardaram o melhor até agora. É, amados, quando Deus faz o milagre, quando Deus traz a bênção, quando Deus traz a libertação, é claro, Deus não faz o pior, Deus faz o melhor. Deus, ele não vai dar qualquer coisa. Ele não vai dar o que resta, ele não vai dar o que sobra, não. Deus, ele vai preparar o que tiver de melhor. O que tiver de mais significativo, Deus vai fazer. Nós não servimos um Deus de mentira. Nós não servimos o Deus da ilusão. Nós não servimos o Deus do fracasso, não. Nós servimos o Deus que faz o milagre. Nós servimos o Deus que transforma vidas, o Deus que transforma corações. Nós servimos o Deus que opera grandes coisas em nosso favor. Esse Deus de poder, esse Deus de milagres, esse Deus de mudança, esse Deus que faz o milagre acontecer é o nosso Deus. E Ele vai fazer também hoje o milagre na sua vida. Deus hoje vai fazer a mudança na sua vida, como Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Quantos homens, mulheres, crianças, quantas pessoas têm sido abençoadas por esse Deus. Quantas pessoas que têm recebido dele o milagre, a direção. E é a hora de você também ser abençoado. E eu quero ouvir com você agora um pouco mais dessa nova novena. Eu quero ouvir com você agora o que Deus está reservando para nós nessa semana. Nessa semana tão especial, nós vamos também dar o nosso grito de vitória. É, tá chegando essa novena forte. A novena de Maria passa na frente. Padre, que bom que você apareceu. Atenção para os dias e horários das santas missas ortodoxas em nossa região. Faz de novo nossa fé aumentar. Em Marília, toda quarta-feira às 14 horas e às 19h30. Na Rua Coronel Galdino, 172, no centro de Marília. Faz de novo nossa fé aumentar. Na quinta-feira em Assis, às 14 horas e às 19h30, na Rua Brasil, número 50, no centro de Assis. Faz de novo nossa fé aumentar. E na sexta-feira em Londrina, às 10 horas, às 14h30 e às 19h30, na João Batista de Oliveira Filho, 265, Jardim Monte Catini, na saída para Ibiporã. Padre, chegou a sua vez de ser abençoado. Venha receber de Deus a bênção que Ele reservou para você. O amor de Cristo em nós você fez reviver. É, amados, olha, você também vai ser abençoado. Eu tenho certeza que esses milagres, essas curas, essas bênçãos vão chegar também no seu coração. E eu quero agora encerrar o nosso programa abençoando, orando por você. Segura o seu copo de água, segura a sua foto, a carteira de trabalho e vamos pedir agora a Deus a sua bênção e a sua proteção. Amado Deus e poderoso Pai, abençoai aos vossos filhos e filhas. Derramai, Senhor, sobre cada um deles a sua bênção e que estenda, Senhor, essa libertação e essa paz em suas vidas. E que o Senhor nosso Deus e nosso Pai vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba essa água, receba essa bênção e deixe que a luz do Senhor toque o seu coração. Estaremos aqui amanhã nesse mesmo horário. Fique com a gente e deixe Deus abençoar a sua vida. A Super 950 é líder. Top demais. Por onde você passa, só dá 950. Em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. A concorrência tenta, mas só a Super Rádio 950 faz a novidade. Seus artistas favoritos, as melhores promoções, quero ver a presentes a todo momento e os seus melhores amigos no ar. Comunicando, informando, tá? E te fazendo companhia o tempo todo. A rádio que todo mundo ouve. Nas redes sociais, a Super 950 está com você no Facebook e Instagram. Deu vontade de ouvir aquela música? Super Zap! Chame no Zap Zap que a Super 950 toca. Pra ficar bem informado, ouça nossos informativos e comunicadores. As principais notícias de Marília, região, Brasil e do mundo. Super Rádio 950. Super! Uma nova programação que te informa e anima o dia todo. Fique por dentro do que acontece no clube do seu coração. Fique sabendo de cada detalhe aqui, futebol tem mais emoção. Se liga no time de craques, comentários, notícias, informação. Se liga na gente, Panorama Esportivo. Kleber Lima, o 10 do Brasil. Grande abraço, amigos do Brasil. Boa noite, torcida brasileira. Abrem-se os microfones famosos da Super 950 em Marília a partir de agora para mais uma edição do nosso programa de esportes. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, segunda-feira, em campo a seleção de craques do Rádio do Brasil. Começa a partir de agora o giro e detalhes e informações do Futebol Show. Diretoria do Marília Atlético Clube acerta a permanência do Mega Lua Gama para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol. O Santos Futebol Clube venceu o Botafogo Carioca na Baixada 2-1 e neste momento ocupa a 8ª colocação do Campeonato Nacional de Futebol com 45 pontos ganhos. Palmeiras está confirmado pelo técnico Abel Ferreira para pegar o Corinthians daqui a pouco, 19 horas, no Allianz Parque. A ordem é conquistar mais 3 pontos. No Alvinegro da Fazendinha, Wagner Mancini deve confirmar Ramiro no meio-campo, no mais força máxima. São Paulo Futebol Clube tropeçou mais uma, empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 na Arena da Baixada. O tricolor não vence há 4 jogos. Olá, torcedor, boa noite. Começa a partir de agora, líder campeão de audiência. Panorama Esportivo quebrando tudo. Deixa comigo, galera. Pra terra nova, bater gás pra construção. O melhor pessoa quem faz a terra nova e ninguém mais. Zevel, a melhor concessionária Ford do Brasil. Conosco também, Lotérica Zambiari. Lajesta Boio. Neste nome você confia. Supermercado Espaduto Transportadora Floresta, preservando sua carga. E a gente começa destacando o baque. O Marília acertou a permanência do Mega Lubangama, que deixou o Vasco da Gama para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol da Série A3.